Golno 896, redução 220, nós. 220, Golno 896. Localizador, Gol 1805. Gol 1805, Torre 1186. 186, Gol 1805. Gol 1806, autorizado, final Renave. Gol 1806, autorizado, final da Renave, reportará estabilizado. 5, livre pouso, pista 10, deslocada em 90 metros, o vento de 190 graus com 03 nós, informa pista úmida. Livre pouso na 10, sentido deslocamento da pista, voo 1805. Gol no 643, desça 2000 pés, ajustado no 014, reporte localizador. 2000 no 014, solicita Renave, tá ok? Após pelo, vou encerrar Vitor 366, é autorizado 2500 pés. 2500 pelo 366, o gol 1643. No 896, reautorizado nível 040, prepare após etapa, Serra Vitor 368. 4000 após etapa, Serra Vitor 368, gol no 896. 4, prossiga. Está ciente das condições previsto caso fora aos 18 na próxima. Poderia adiantar a saída para Aracaju? Aracaju. Para Aracaju. Quando tiver atualização, estamos na escuta. Obrigado. boa noite, é o 606, estabilizado no RNAVE, temos o Campavi, baixo e travado. Boa noite, Gol no 606, continue a aproximação, aguardando pista livre. 06. Alfa Juliette 06, Gol no 805. Gol no 606, livre pouso, pista 10, deslocada em 90 metros. Informo pista úmida e o vento agora 230 graus com 03 nós. Ciente do vento, ciente dos 90 metros deslocado da cabeceira e o pouso 606. Rota 3520. Rota 3520, aguarde a cópia Aracaju 190 nível. Negativo. Só confirme por gentileza as condições atuais lá de Aracaju, tem condições? Afirmativo, vou coordenar com o Centro Recife, aguarde por gentileza. Ok, obrigado. Redução 1809, descendo 2500 pés, ajustado no 014, como informado, segue o número 4, agora 3, que o primeiro já pousou, reporte final a RNAVE. Reduzindo para 180, desce para 2500, reportando a final RNAVE. Boa noite, nós mesmos. 643, vai passar o 366, prosseguindo 372. Lente no 643, está visual? 643, está visual. Torre no 186. Obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, com 643. Torre Salvador, boa noite, com 643. No 643, continue a aproximação, guardando pista livre. Guardando a pista, 643. Gol no 606, solo 27, Olivrar, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette para o 8, 606. Gol no 643, livre pouso, pista 10, deslocada em 90 metros. O vento agora 220 graus com 06 nós. Livre pouso na pista 10, deslocado 643. Não, eu tô indo na Rio 896. 896, torre 186. 3170, boa noite, o senhor identificação autorizada nível 050, chegada Mari. Identificou 050, 3170, possibilidade WhatsApp? Já, WhatsApp. WhatsApp 3170. No 896, continue a aproximação, aguardando ficha livre. Sim, boa noite, tá bem. Controlio 3170, confirmando o procedimento de uso da ILS em Glide? Confirmo. Entendi. A intenção é o RNAV e, quando possível, voar o 366, então. Confirme, então, 3170. A intenção do 3170 é efetuar o RNAV e, quando possível, a proa do 366. Sim, 3170, copiar a solicitação, aguarde. No 70, acabo de receber informação da torre de controle que a pista em uso agora é a 28 e o procedimento agora confirmando a chegada vai ser a CARI e da presença está autorizada para o OZICARI, então 3170. Então para o OZICARI, chegada é a CARI para a pista 28, 3170. Correção. Voo 643, solo ao 319, ao livrar táxi via Alfa Juliette 509. Alfa Juliette 49, voo 643. Controle Salvador, boa noite, eu vou passando Whisky Fox Lima, passando ponte. Whisky Fox Lima, boa noite, o senhor identificação. Identificou o centro da ponte, o Whisky Fox Lima. No momento estava... Acredito que ela está úmida. Certo. Whisky Fox Lima, contato radar, passando o conde, reposta para a descida. Reposta para a descida, o Fox Lima. Vai Salvador, Santa 3520. Então, 3520, já vamos dar as condições de Aracaju, estamos coordenando a mudança de pista, provável pista 28. Que parte Lima, na 28? Afirmativo. Obrigado. O procedimento em uso será o ILS ZUU para a pista 28. Ainda deseja prosseguir na RNAV? Ativa, pista 28, o ILS ZUU, isso mesmo. Ok, ciente. 3170, desça 2000 pés, estado 014. 2000, comunicação, 3170. Solo aos 34, ao livrar táxi via Alfa Juliette Gate 190. Alfa Juliette Gate 190, boa noite, 96. Recife, correção. Aracaju acaba de nos informar que o teto em Aracaju de 800 pés, visibilidade de 2 mil metros, chuva fina que tem estado estável assim desde o final da tarde até agora, senhor. Afirmativo, está aberto lá. Obrigado. Vai dando autorização. Momento, senhor. Prossiga, senhor, 3500. Nós estamos aqui aguardando a autorização, estão prontos para o feedback acionamento. Gente, no portão 02, correto? Afirmo, aguardando a autorização, estão prontos para o feedback. Gente, está autorizado o pushback acionamento com 3520, chame para o táxi aguardando cópia, certo? Pushback acionamento, aguardando a cópia, poderemos tomar acesso da inversão ou A10. Ah, meu perdões, eu não entendi o que o senhor falou. A pista em uso. A pista em uso será 28, certo? 28, sim, está 3520. Salvador Serra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 190, autorizado, Golf 677, decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Melim, controle 119, decimal 8, aciona 5407, 3520. Ok, 2 Lara Casuna, nível 190, Golf 677, decorte 28, curva direita, saída Aron, direção Merlin, 9.8, controle transporte 5407, 3520. 5407, procedimento correto, senhor. Chame para o táxi, 3520. Vai chamar para 3520. Over the tower, mint, Brunator, Portugal, 158, so we are ready in about 10 minutes. Request Apache clearance. Okay, clearance to Lima for Vapa Patango, flight level 350, is that correct, sir? Charlie, Charlie. Okay, stand by for copy. Probable departure is Fuka departure with depart transition, Air Portugal 158. Standing by for clearance, probable. Salvador Azul 4062, boa noite, passando 200 e investida para o 150. Azul 4062, boa noite, senhor, identificação, desça 3.000 pés, ajustado no 0114, na proa de Cari para a chegada Cari, procedimento RS Zulu Piso 28. Para 3.000 pés, o ajuste é 1014 para Cari, procedimento RS Zulu 4062. Are you ready to copy? Ready, Portugal 158. Portugal 158, you're clear to Lima, Papatango, flight level 350 by Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873. Then, according to flight plan route, have to take off runway 1, correction, have to take off runway 28, right turn on our own departure and depart transition. Frequency of Salvador departure 119.8, squawk 5410, Air Portugal 158, read back. Air Portugal 158, they are clear to Lima Papa Papa Tang, flight level 350 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, Upper November 873, continue via flight plan. After departure, runway 28, right turn, Aron transition, Aron departure, Zipa transition, 119.8, squawk 5410. 5410, if that is correct, Air Portugal 158, on stand 11, call me ready for push and start, sir. We'll call you ready for push and start, Air Portugal 158. Salvador, 3520, com 65 a bordo, autonomia 0300, alterna Recife, solicita o táxi. Copiadas, o TAN 3520 tem táxi autorizado via Índia Alpha até o ponto de espera da cabeceira 28 no taxiway Golf. Ajuste agora no 014. No ponto de espera da Golf, chame pronto para decolagem, TAN 3520. Índia Alpha e Golf, ponto de espera 28, chama pronto, TAN 3520. 3170 está autorizado, DLS Zulu, reporte localizador. Chamando o LOC, 3170. Salvador, gol 606. Gol no 606, qual o nível para Matias, senhor? 350, por gentileza. 28, agora qual a saída, por gentileza? 350 será coordenado, senhor. A saída da 28 será a Arum, transição Melinho no 606. Aguarde coordenação. Arum, poderia repetir sua transição? Sim, senhor. Arum, transição Melim. Arum, Melim, obrigado. Torre Salvador, voo 1805, informação Oscar. Para autorização Natal. Sente 805, aguarde autorização para Natal. Confirme somente o seu nível. 410. Sente 410, será coordenado. Provável Arum, transição Zipar, senhor. Aguarde coordenação. Arum, transição Zipar. Obrigado.